batalhão de Lética Back Kilo. Inicia espera com curvas à esquerda sobre o través de Paris. Está presente. Confia, correção está presente para o início espera. De Lética Back Kilo. Curvas à esquerda. 95. Afirmativo. Papa Romeo Mike Eco Oscar. Foi pro de Maraty. Pono 648. Autorizado chegada a Mari. Desça para nível 050. QNH 10014. Vem Meriank Mike. Vento 90 graus e 10 nós. Tudo autorizado. Pista no 7. Foi autorizado para November Mike. X-Ray, desça para 1.000 pés. 1.000 pés, mantém a proa de rotatória. Capitão Lima, aquilo X-Ray, aguarde coordenação. Ok. Pono 648, mantém a peixuda carga. Autorizado base para 1.0, reporte baixado e travado girando. A presente base para 1.0, estará na base, baixado e travado, Golf Lima. Tango Juliette Quebec Kilo, negativo, livre na proa da rotatória, mantendo 1.500 pés. Fala Salvador, 1.630, livrou. 1.630, táxi autorizado, Alfa Juliette, ponto 14. Alfa Juliette, 4, 1.630. 37, prossegue para livrar na Lima, ok? Prossegue Mike Quebec aguardando. Autorizado backtrack, reporte livrando. O Golf Saramai tirando base. Golf Saramai autorizado, pouso na 1.0, venta de 1.20 graus com 10 nós. Pouso autorizado 1.0, Golf Saramai. Xané 6250, autorizado chegada a mar e desça para nível 060, QNH 1014. Lamento 6311. Aguarda, aquilo X-Ray, chame Torre 118, decimal 95. Corre Salvador, o Papa Tango, Lima, aquilo é que fez. Lima, aquilo é que fez, prossegue final da 97, a parte terceira milha. É que fez. Lética, aquilo número 2, na aproximação para 17, prossegue rotatória, reporte quando lá. Gente, meu bem, Branco Mike. Agora da Nacional, está aliada, autorizada aliada em Matheus, o 9979. O 9979, após pouso na curta final e mantém a distância zero. Após pouso ali, mantendo a altura de final. O Lima Quilac 6 na terceira milha, final da 1.7. Lima Quilac 3, livre pouso na 1.7, vento de 100 graus com 10 nós. X-Ray. Papa Romeo Mike Eco Oscar, suba para 2.000 pés. 4-0, livre à direita, 1.21, decimal 9. Direita, 2.9, vou ficar mais. Mike Eco Oscar, reporte a 2.0 milhas. Mike, confirme o pátio que prossegue. Sim, por gentileza. O Golf Sierra Mike, Golf Sierra Mike, o, é só para abastecimento ou vai comer noite, alguma coisa assim? Golf Sierra Mike, o pátio 3, esse pátio que está à sua esquerda, está indisponível, tá ok? Então o senhor pode pôr o pátio 4 ou 5, prefere o quê? Azul 49979, calibre decolagem da 10, durante de 100 graus com 10 nós. Azul da 10. Santana 3259. 3259 é Guaxcópia, Curitiba. Tá escutando. Recife 126 decimal 0. 126 decimal 0. 522. Quebec aguardando pra prosseguir pro pátio 4. Via Juliette, contorne o pátio principal, contorne o pátio principal e me chame na Lima, Golf Sierra Mike. Azul 9979, decolou os 4-2, controle. Ou 99, decimal 35. 935. Juliette Quebec, quilo tem livre pouso 97, o vento é de 1-2-0 graus com 10 nós. Trato Quebec, quilo. Quilo tático, você prossegue? Tático 4. Sim. Pode decolar. 979, contato radar na decolagem, suba para nível 240 restrito, saída da EL. 240 restrito, azul 9979. Papai Romeu, Mike Eco Oscar, livre coordenação, 12345. Azul 9979, suba para nível 340. Autorizado, 340, 9979. Gol número 21. Autorizado chegada Ponk, desça para 4.000 pés, QNH 10014. Oficial Mike, táxi autorizado Lima, Mike, Quebec. Quebec, mantenha a posição e chame 3895. Atenção. Azul 9979, foi a proa de Leda. Leda, 9979, obrigado. Eu vou falar os 4-4, autorizado vai direto, reporte livrando. O Lima Kilo X-Ray sai do prazo da retaguarda, prossegue, reporte livrando no acesso. Tá ok, Condor, você está no portão 1-1 e tá querendo ir para onde? Estou no portão 1-0 e estou querendo ir para o portão, para o pátio 3, posição 2. Ok, então o Delta Alpha Bravo Uniforme Delta, o Condor, está autorizado o início do reboque, tá autorizado o reboque até o pátio 3, na minha escuta permanente. O Delta Alpha Bravo Uniforme Delta. Ok, autorizado o reboque na escuta permanente, graças. Então 3859, pronto para cópia. Autorizado, Curitiba, 360, via Pezulu 21, Charlie November Fox, após a posição combo e após conforme a rota do plano de voo. A subida será Arbor, transição Elefa, primeira curva direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5526, controle 11935. Contato radar 56 milhas, sudoeste do VOR de Salvador. Echo Golf Quebec, mantenha nível 0 para cima. São Echo Golf Quebec, gente. Galeão. Repita apenas o PLB, por gentileza. 130. Taxa direita via Índia, ponto de estado somente 8895, ajuste no 004. E 14, considera 1189, 0319. Prossiga, Golf Sierra Mike. Prossiga. Repita, por gentileza. Gol no 621. Obrigado. Ok, já vou informar em freio. Chiné 6250, desça para 3010, quer negar 10114. 31104, Chiné 6250. Agnato. Recola, Chiné 6250. Motor 3, 259, puxa acionamento na 3. Autorizado, chamo pro táxi. 7 Quebec, Mike Lima, na Lima, 1209. Azul 9979, chame sempre Recife, 125.1. 25. É 6250, desça para 2010, quem negar 1904, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, chame a 62. Estabilizado, LF, X-Ray, pista 10, gol 648. Gol no 648, chame torre, 118, decimal 95. Total 5, bom dia, gol 648. Pessoal, bom dia, gol 648. Gol no 648, bom dia, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado. Vamos lá no externo, controle checado, gol 648. O Chanel 6311, decolou aos 49, chama o controle em 199, decimal 3. 6311, decolou na 6 cota. Chanel 6311, contato radar na decolagem, suba para nível 360, saída Tael. 360 na Tael, uma possibilidade de rumar à direita pro Tael Oleda? Chiné 6309, boa letra. Leda, obrigado. Externo, baixado checado, gol 648. Contato dos altos, livre pouso na 1-0, vento de 100 graus com 11-9, gol no 648. Livre pouso, fica 10, gol 648. 21 com 100 velocidade de casa. 4 a bordo, altera Campinas, 4 horas e 30 de autonomia. Max, à direita, via Índia, ponto de espera, Sami Torre 1895, o ajuste no 0 no 4. Ajuste no 0 no 4, direita, Índia, ponto de espera, Torre 1895, 3289. Bravo Delta, está autorizado o táxi até o passe 3. Vai ficar apenas atento ao Condor, era o nome da conta que está prosseguindo no reboque. Vai seguir o mesmo até o passe 3. Desce para 2.000 pés, que negar 1 no 0 no 4, autorizado final procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2.000, 614, reportando estabilizado X-Ray igual 621. Só 648 no solo, 52, livre à direita, 1 no 21, decimal 9. 1 no 21, igual 648. Oxanem 6250, estabilizado no curso do localizador? Permitiu. Oxanem 6250, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, Oxanem 6250. Autorizado Salvador Aracaju, linha de voo 090, via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, cabeceira 10. Código transponder 0272. Controle 119, decimal 35. Autorizando a chegada Mari, desça para nível 050, QNH 10114. 0, sinal 10, trem baixo travado. Oxanem 6250, 5 ataques de sol, livre só o sinal 10. O vento está de 1-0 graus com 10 nós. Livre pouso no 0, Oxanem 6250. 65, bom dia, ciente da informação Lima, no 6200. No 65, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360. A rota Pesulu no 6, Bravo até o Zulu, Trivia, após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bridge, é a subida com a primeira curva direita após a decolagem cabeceira 10. Código 5566, controle 11935. Autorizado 360, Bridge, Upper Zulu 16, Dael, Leda, Bridge, decola com curva direita, da 10-55-66-1935, gol 1165. Action para posicionamento. Camarada. A 3859, usar o contrato na curta final? Afirmo. Faz o pouso do mesmo a Lima, tem pista 10. Contrato na final, a Lima tem pista 10, 3859. Zé Francesco, 1648. Aguarde para ingresso no pátio principal 648. Aguarde. Aguardar apenas mais alguns instantes. A aeronave da Condor está aí à sua esquerda. Em breve já vai ingressar no pátio 30 e já vou liberar sua entrada no pátio principal. Meia dois uno. Estabilizado, Gol 621. Gol 1621, chame torre 1 no 8 decimal 95. 3895. 120 graus com 11 nós tem luz regular ainda. Regular, repita 1-0-3-2-9. 6-2-5-0, seu sol foi o 5-7-2-9. 2-9. Sol Salvador, Xané, 6-2-5-0. 6-2-5-0, táxi, afastamento da Juliette. Antes da Juliette, vai chamar o outro, né? 6-2-5-0. Com 1621, muito bom dia, está estabilizado. Bom, 1621, muito bom dia, continue a aproximação, guardando a pista livre. Guardando, bom, 1621. Prossiga. Está observando o que é através agora da cauda do ponto. Tá ok, vou impedir para entrar o repórter, para entrar em fire, recolher o FOD. Esse FOD impede ou prejudica a sua entrada no pátio principal? Tá ok, vou informar em fraero, fica atento também ao Charlie 402, tem que no pátio 3 nesse momento, após o mesmo, prossegue táxi e a Juliette. Ah, tô vendo até o plástico aqui da torre. Ingresso Juliette, portão 08. Juliette para 08, obrigado. 1-9-3-5, bom voo, até a próxima. 1935, bom dia, até a próxima. 3859. Salvador, bom dia, 3859, passando 1600. Atento ao tráfego da Gol, aqui na frente, ingresso Juliette, portão 02. Ok, portão 02, você não é certo. Boa noite, podia continuar. Afirmo 08. Eco Tango Índia, confirma o radial de saída. Pronto pra cópia. Está autorizado Salvador Sierra Novembro Índia Eco, radial 259, sai do corredor Axé, curva direita, restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. O código transponder é 5534, controle 11935. Controle, o 3859, solicita a voz direta da posição árvore. Sala 00, livre à direita, 121, decimal 9. 219, direito. Por sua conta e risco. 3896, desce para 2000 pés, QNH 10 14, autorizado final do procedimento, ILS X-Ray, reporte estabilizado. Mas 2000, comunicação, reporte estabilizado, direção X-Ray, 3296. Opa, Mike Juliette Romeu, prossiga. Autorizado Sierra November India Eco. Sierra November India Eco, uma centena, vou prosseguir o plano Yankee, conforme a rota do plano de voo. A subida será árvore após árvore direto, com a primeira curva à direita após a decolagem em cabeceira 17. Código 5534, controle 11935. Só confirmando a subida, árvore após árvore direto. É o então, vídeo correto, me confirme pátio e pé o B. Pátio 404 a bordo, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 1895, é o então, vídeo. Estimado para através de Conde e para pouso. Tem mais 5 minutos, senhor. E o pouso em mais 50 minutos. O Papa Tango Eco Golf Quebec. Papa Tango Eco Golf Quebec, sim. Gol 094, controle de Salvador, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, QNH 10 14. Gol 094, mantenha a perfil da carga. Solo 1965 para puxa estacionamento na frente. 62 autorizado, chamo de ataque. Chamada 3296, estabilizado. Tá 3896, chame torre 118, decimal 95. 295, bom dia. Solo, Condor, comando terno de reboque no Pátio 2. Obrigado, bom dia. Bom dia. Quatro, controle de Salvador, autorizado chegada Mari, desça para nível 060, QNH 10 14. 6414, autorizado chegada Mari. Desça para nível 060, QNH1014. Onde está o servidor da intercepção, reporte para ingressar ao hotel. 2 Salvador, Alcântara em 2196, estabilizado LS6, estação intercepção, reporte travado visual. 3896, tenha contato visual, tem livre pouso na 10, vento 100 graus com 10 horas. Livre pouso na 10, vento 3896. 59, chame Centro Recife, frequência 126.0. 260, André 859. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, controle Salvador. Prossiga. Confirme destino. Mike Serra Golf, confirme código acionado. Papá, Mike, Juliette Romeu. Com 147 a bordo, 3036 Galeão. 146 a bordo? 147. 147 a bordo, Tati. Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 014. Pátio Índia, 295, 1614. Papá Mike Oscar Golf, acione transponder 5555. Papá Mike Oscar Golf, suba restrito para nível 080. 3896 no solo 09, livre direito na 209. Taxia Alfa, Juliette, portão 5. Rumo sudoeste, Bravo Eco 20, cruzando nível 070. Nono 65, a linha mantém pequeno zero. A linha é mantém, nono 65. Tango Índia, contato correção. Papa Tango Eco Tango Índia, intensidade 5, clareza 2. Gol no 094, desça para 2000 pés, QNH 10114. 2094, 1094. Eco Tão Índia, suba para nível 100, seguindo o perfil da saída Arbor. Da 10 do gato de 100 graus com 11 nós. Teve decolagem 1-0, gol 1-1-5. Sapatão Eco Tango Índia, clareza 5, foi na proa de Arbor. Proa de Arbor, Índia. Sapatão Eco Tango Índia, detonação para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 245. Patango Eco Tango Índia, seu limite é a radial 250 do VOR de Salvador. Em caso de falha de comunicações, ao cruzar a radial 250 do VOR de Salvador, reacima a navegação, voe na proa de Serra Novembra, Índia Eco. Na decolagem, suba para nível 360, saída da ELF. 360 da ELF, 165, obrigado. 1094, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo oeste. Papa Alfa 34, mantendo 2 mil pés. 7094. Mike Eco Oscar. Suba para 2.000 pés. Papa Romeo Mike Oscar Golf, suba para nível 280, chame Centro Recife, frequência 118 decimal, correção 125 decimal 1. Papa Romeo Mike Oscar Golf, alterna 133 decimal 95. Boa. 6304, Recife, 370, boa. 0094, chame tu aí, 1-1-8-1-9-5. 0094. Salvador, bom dia, gol 9094, uma milha para o Intercê, a visão. Gol 9094, sem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 10 nós. Livre pouso na 0, gol 0094. meia proa 245, Eco Tom Great. Eco Tango India, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo nordeste. Alfa Tango 72, mantendo correção, cruzando o nível 100 para o 060. Gente. O solo, vou 1630 da protopulsidade no 4. Pronto, a cópia. Pronto. Autorizado em Recife 370, via Peruísque 58, subida Pucaracaju. Primeira curva à esquerda, prova decolagem, cabeceira 10. Código 5574, controle 11935. 4x4, atingiu 92. 5494, desça restrito a nível. Correção desça para 4000 pés restrito. QNH10, 14. 4000 com 0 no 4, 104. Confirme-te uma aeronave. Aqui é a Oscar, sobe para 2000 e... Confirme-se prossegue... Procede em FR. Escuta, por que a saída? Puta! Obrigado. Meu Mike é Cosca, siga via corredor Vera Cruz. Fala, meu Mike é Cosca, confirme se desce para 500 pés e voa axé. Gente, Papa Romeo Mike Eco Oscar, desça para 500 pés, reporte no farol da barra. Papá Oscar Vitor Delta, controle Salvador. Papá Oscar Vitor Delta. Reporte para pouso, mantém sob condições visuais. Voo 0094 no solo, aos 19, livre à direita no 219. Direita 219, 0094. 0094, ataque de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reporte para a Juliette, 0094. O Eco Tango India, suba para nível 100. Aguarde com a Vera Cruz. Ju, 4000, já é o 104 no 4. Papatão Eco Tango India, proa 275. Salvador, 104 no 4, atingindo 4000. 4-1-4, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 2000, autorizado final do ILS X-Ray, 5-4-1-4. 8, Orago, após direto Mike Charlie Eco, subida Pucaracaju, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10, código 5004-5004, controle 11935. Correto, seu próprio pushback acionamento. Para o táxi, gol 1630, 330, alterna Natal, PLB 105. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, Chamitu 1895, ajuste no 014. Ele 14, multiplicado 18. 95, voo 630. Voo 1094, fica atento ao início de táxi do tráfego da companhia, ingresso Juliette, portão 4. Juliette para o 4094, tráfego. Juliette, que é Tec Rio, aguarde para a cópia. Pressionagem do táxi Bravo Delta. Ok, pronto para a cópia. Dono 630, linha decola, separada. Afirmo. Desviou da linha aérea, decolar pistão no zero, venta de 100 graus, com 9 graus. Linha decola no zero, dono 630. 3 pontos, correção, tráfego passando através de Ondina. Mantendo 500 pés. É um... 95. Juliette Romeu, controle. Atento o tráfego, sentido oposto, mantendo 500 pés, passando agora o farol da Barra. Chegando para o seu táxi. Mike, qual é o seu controle? Eu acredito que eu tenho interseção, reporte para ingresso no 7. Voo 1165, passa nível 220, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alternando 3395, boa viagem. 1251, 3395, voo 1165, obrigado. DIP 5414, localizador? Localizador, 544. Completa aproximação, chame torres, 1086, bom pouso. 1086, 5414, grato, bom dia. Oscar Vitor Delta, desça com referências visuais, informe visual com Feira de Santana, informe o ponto de modificação das regras. Regra de voo cancelada, aos 1323, desça para altitude de tráfego, informe visual com Feira de Santana. Autorizado alinhar e manter 17. Dono 630, decolou 24, controle 199, decimal 35. 935, bom dia. Flor na sua escuta, Pucaracaju. Dono 630, contato radar na decolagem, subiu para nível 370, saída Puca. 370, Puca, Dono 630. Jéssica Machilo, livre o cenário, chama o cano pronto para o táxi. Autorizou até a interseção, reporte para ingressar na sede. Tem última aeronave. Papapá, Oscar, Vitor Delta, livre coordenação. Nenhum tráfego a reportar. Autorizado via Pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1014. Mantenha a posição e aguarda ali, Matheus. Lima Kilo X-Ray, atenta à estrutura de turbulência do ETR, o vento é de 120 graus com 11 nós, sem livre decolagem da 17. Jet Quebec Kilo, após a rolagem da aeronave, a linha mantém 17. O meu mic é acústica, chame torre, 198 decimal 95. Correu, papai Roberto, mic é acústica. Aracaju, 120.3. Eita, 1209544. Mike, Oscar, prossiga. Já passou outra vez por tua força, assim, prova na porta. Prossegue pra pouso na 7? Mas se eu pouso na 7. Já presente, vai fazer circuito pela direita da 1-7, aguardando para girar a base, ok? Informo que eu tenho uma aeronave decolando da 1-7, cumprindo o corredor Axel no meu pé. Ok, está presente, vai manter a perna do vento e formar para girar a base, o Mike Acosta. O Lima Kilo X-Ray, reporte quando visual com o Mike Acosta, um helicóptero prosseguindo para pousar na 7, vai fazer circuito pela direita, ok? Você decolou agora os 2-7, mantendo a minha escuta para transferência. Ok, não ajustado, hein? Gente, mantenha a posição em aguardo. Mike Acosta, reporte cruzando o eixo da 1028. Vai reportar cruzando o eixo da 1-0, acho. Lima Kilo X-Ray, quando no farol de Itapuã, vai chamar o controle em 199.35. Afirmativo, passando o controle, o Lima Kilo X-Ray. Jet Bravo Delta, linda, cola a pistola 0. O Delta é 1-0-0-2-0 graus com 12-9. Controle Salvador, o Papa Tango, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, na meu pé, corredor Axé, reporte farol da barra. X-Ray, o Lima Kilo X-Ray solicita proa de voo em São Paulo. Nós necessitamos fazer um sobrevoo no morro, após prosseguiremos para Veracruz, ok? Confirme, Lima Kilo X-Ray. Gostaria de proar morro de São Paulo. Solicitamos um sobrevoo no morro para após prosseguir Veracruz. Gente, confirme, na meu pé. Se possível, 2.500, agradeceríamos. Então, se eu me mantenho a 2.500 pés, direto ao morro de São Paulo, confirmo estimado para pouso e mantenho as condições visuais do meu Kilo X-Ray. Ok, manteremos condições visuais, estimado para pouso ou 50. Sim. Autorizado, 360, Apoio do 16, DHZ. Só direto 3, confirmado o plano. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Leda, pós voa direto, posição bridge. 5575, transponder, o controle 1935. Voo, no 621. Correto, para posicionamento. Minha altitude? Quente, mais direto o meu. Juliette Quebec Kilo na sua escuta. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Decolada 197, corredor Axé. Gente, o nome é o país, corredor Axé, reporte feral da barra, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo, grato. Que a costa tem livre pouso na 1-7, venta de 1-2-0 graus com 11-9. Ok, livre pouso na 1-7, mas que é a costa. Altímetro 2-0-4. Jet Quebec Kilo, acione 0461. Confira, Varo Quebec Kilo. Acione 0461, Juliette Quebec Kilo. Delta decolou 3-0, controle 1-9-3-5. Grau 3-5, vai chamar o Juliette Alberto. Obrigado, bom dia. 3-0, chame Recife no 2685, alterna no 3365. É, 1-2-6-5, 3-3-5, gol número 3-0. Então, 3-1-9-8, desça para 2.000 pés após o TAP, altímetro 2-0-4, está livre LS, reporta estabilizado. Após TAP, 2014, reportaria estabilizada, 3-1-9-8. Papa Tango Eco, Tango Índia, confirma estimado para pouso. Controle, bom dia, Juliette Brown Delta decolou, saída Conde na sua escuta. Papa Confirmamos direto para a V-Delta, bom dia, contato radar, sub mantém o nível 090, voe Conde direto. Direto Conde, meu Deus. Eco Tango Índia, confirme chamado para pouso. Informe a 140 que chamou? Afirmativo, 140, pronto, com o estacionamento na posição 2. Autorizado, chame para o táxi. Para táxi. Sub mantém o nível no 00, chame Retif em 160, alterno no 288. Firme, Eco Tango Índia. Eco Tango Índia na escuta. Decolagem azul 310. Juliette, Quebec, Kilo, confirme a altitude. Gente, recebo o modo Charlie no 1500 pés. O ajuste 1-0 no 4 em Salvador. Autorizado, Mike direto mesmo. Firma. Jet Quebec, aquilo confirma a altitude. Gente, ainda recebo no 1400 pés. Linha 48, pronto, cópia. Autorizado Maceió, 370, via 358. Pucaracaju é subida, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. 5011 é o código, 11935 é o controle. Chega agora no 1200 pés. Meia 48, cortejamento correto, entra para o posicionamento. Já tinha para o táxi. Estabilizado, visual com a pista, 3198. Tan 3198, dona, completa aproximação, chame a torre no 895. Obrigado, Tan 3198. Número 2, você está na guarda? Vai dar. Marca 238, are you ready to copy? You ready to copy, Marca 238. Clear to Miami, flight level 380, via upper Zulu 20 after confirmed land route. Momo departure, flock transition. Momo departure, flock transition. After departure,